Panorama Agrícola para 7 de abril de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sete de abril, quinta-feira, lua nova, estamos abrindo o programa Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier, que envia o seguinte ditado para você. As coisas mais importantes da vida não são coisas, são pessoas. Troque o óleo da fritura. Ouça na dica de Simone Barrim. Na entrevista desta quinta-feira, o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman, fala sobre o fortalecimento do agricultor dentro do Santa Catarina Rural. E no panorama regional, Chicão de Lages fala sobre psicultura. Telefone do Panorama Agrícola, 48-3239-5647. O nosso e-mail é panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. O óleo da fritura deve ser trocado com frequência. Caso contrário, pode dar sabor e cheiro ruim aos alimentos e comprometer a saúde. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Fique ligado no Panorama Regional. Piscicultura em reservatório. O cultivo de peixes em tanques na rede do reservatório da usina hidrelétrica Barra Grande, município de Anitta Garibaldi, hoje na região serrana, é uma atividade plenamente viável, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental. A conclusão é de um estudo realizado por pesquisadores e professores da Universidade Federal de Santa Catarina, solicitado então pela Baeza Energética Barra Grande S.A., e que apresenta diversos aspectos favoráveis à piscicultura no lago. O estudo destaca então a boa qualidade da água e recomenda o cultivo de peixes em épocas de temperatura mais elevada, como, por exemplo, na primavera e no verão. Além disso, também ressalta que o suruvi é a melhor espécie para o reservatório, pois apresenta características de adaptação e de produção adequadas, além de ter aceitação no mercado, com preço atrativo e viabilidade financeira. Para obter informações sobre a piscicultura no lago da usina, o estudo pesquisou características determinantes para a utilização de tanques, rede, como a área a ser aproveitada, condições físico-químicas de água, navegabilidade e acesso. Ao todo, então, são 53 hectares, um alto potencial para o cultivo de peixes, já considerada a exigência da legislação, que determina que apenas 1% da área do reservatório seja utilizado para fins de piscicultura. O próximo passo, então, é realizar um projeto piloto com a instalação de unidades de produção nessas áreas para comprovar as conclusões obtidas pelo estudo e definir aspectos relacionados à produção e ao mercado. Piscicultura, então, aproveitamento nesse reservatório, mais uma atividade, mais uma opção para os pequenos agricultores, pequenos produtores rurais aí dessa região em que envolve Anitta Garibaldi, Cerro Negro, Campo Belo. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAGRE, Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. É hora das notícias. A produção de vinhos, sucos de uva e espumantes é uma atividade econômica com potencial de desenvolvimento e expansão no Brasil, inclusive para exportação, informa o diagnóstico qualitativo da vitivinicultura brasileira, um mapa da atividade no país, lançado pelo SEBRAE e o Instituto Brasileiro dos Vinhos. 9 regiões do Brasil produzem uvas e derivados. Os estados onde se cultiva a fruta são Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e Pernambuco. Uma missão veterinária chilena esteve na semana passada em visita a plantas brasileiras de abate e processamento de carne de frango. A iniciativa, que visa renovar as licenças de exportação para o Chile, é um procedimento de rotina do Ministério da Agricultura daquele país. O grupo de 4 médicos chilenos percorreu 18 plantas localizadas em Santa Catarina, Paraná e São Paulo, junto com representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. Nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, foram embarcadas para o Chile mais de 3 toneladas de carne de frango, alta de 314% na comparação com o mesmo período do ano passado. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa com o presidente da IPAGRE, Luiz Admir Resman, que fala um pouco para o ouvinte sobre a capacitação e o treinamento que os técnicos da IPAGRE têm recebido para desenvolver o Santa Catarina Rural, presidente. A IPAGRE deu início a uma série de reuniões para dar o start, ou seja, para iniciar o processo do Santa Catarina Rural. A IPAGRE, junto com a Secretaria da Agricultura, a SIDASC, estão desenvolvendo capacitações de todo o estado de Santa Catarina para que os nossos técnicos, os nossos engenheiros agrônomos, as nossas extensionistas domésticas, nossos técnicos agrícolas, enfim, toda a IPAGRE entenda bem o que é o Santa Catarina Rural, o que é o Microbacias 3, ou seja, aonde nós vamos aplicar nos próximos 6 anos esses 189 milhões de dólares que o governo de Santa Catarina, o governo Raimundo Colombo, conseguiu disponibilizar, pegar emprestado para colocar à disposição da sociedade catarinense. Vários pontos já estão sendo esclarecidos, como, por exemplo, o Microbacias 3, o Santa Catarina Rural, tem como principal objetivo o fortalecimento do agricultor da porteira para fora. Nós buscarmos o fortalecimento dos grupos já organizados, os grupos já consolidados, para que agregue valor ao produto lá na ponta. Então é isso que nós estamos fazendo agora, já iniciamos o processo. É um processo bastante moroso, bastante trabalhado, porque primeiramente nós temos que fazer que todos os parceiros, ou seja, a IPAGRE, a SIDASC, as prefeituras municipais, todos conheçam o SC Rural. A partir daí, sim, nós começamos a fazer a real aplicação dos recursos, que é um volume de recursos muito grande, que não é só na parte agrícola, é na parte de estradas vicinais, é na parte de energia elétrica, é na parte de capacitação e até mesmo turismo rural. Então, são vários pontos que vão ser levantados, vários pontos que vão ser discutidos com toda a sociedade, nesse primeiro momento com os funcionários da IPAGRE e em seguida com toda a sociedade catarinense. Presidente da IPAGRE, Luiz Admir Resman, e depois dessa promoção interna, dessa capacitação dos colaboradores da IPAGRE, qual o próximo passo para efetivamente então dar início ao Santa Catarina Rural? Efetivamente nós vamos ter, como você mesmo diz, nós vamos ter alcançado a capacitação de nossos técnicos nos próximos 20 dias. Então, em meados de abril, nós já estaremos com toda a nossa equipe preparada, capacitada e nem por certo, dado até mesmo a solicitação do próprio governador. Daí em diante, nós teremos uma ação efetiva lá no campo. Precisamos deixar bem claro que a necessidade agora premente é de nós buscarmos uma capacitação interna da IPAGRE. Mesmo porque daqui a pouco, lá em junho, começa o Plano Safra novamente, nós temos todos os programas da Secretaria da Agricultura, onde nós estamos cada vez aprimorando mais a questão do calcário, da semente de milho, e nós precisamos ter isso muito claro e muito presente aí na sua propriedade, aí no interior de São Joaquim, aí no interior de Palmasola, aí em Abelardo Luz, aí em Canoinhas, ou seja, perto de você, porque o que nós precisamos é dar uma atenção especial ao nosso homem do campo, à mulher do campo, ou seja, à sua família como um todo. Nós agradecemos então ao presidente do IPAGRE, Luiz Ademir Resma, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Presidente, muito obrigado pelas suas informações. Nós que pedimos a proteção de Deus para que cada vez a gente mais busque o melhor atendimento ao nosso agricultor e ao nosso pescador de Santa Catarina. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.